Charlie Foxtrot vai... Hã? Cumpriu a restrição da carta? Vai cumprir a restrição da carta? Se autorizado, sobe direto. Contra-exemplo, era conforme autorizado. Charlie, correção, X-ray Charlie Foxtrot, suba para nível voo 360. Afirmativo, autorizado, suba para o 360. Mantém pistão no zero. 4065, informa o vento 140 graus, 9 nós, pois alinhar tem livre decolagem da pista 1 no zero. Ciente, mantenha um ponto de espera aguardando. O azul 4065, desconsidere, ok? Alinhe e mantém, estamos aguardando o cruzamento do, da viatura do bombeiros para... E se encontra o foco de incêndio na lateral do nosso aeródromo. Joker 01, no despara 2000 pés, que negar no 0 no 2, autorizado no LS, aporte estabilizado. Patango, Whisky, Yankee, Uniforme, após TAP, desce para 2000 pés, Kinegama 0, 1 no 2, autorizado na LS, porte estabilizado. WhatsApp 572, Max, completo final, Sandy Torrinho, noite, decimal meia. Noite meia, obrigado, até acabou. Como eu acho que é bravo, confirme posição. Institute, Romeu Asca Bravo. 5729, estabilizado LS, 0, baixado chegando. 4065, vento 140 graus, 7 nós, livre decolagem 1 no 0. Web 5729, continue, aguarde pista livre. Prosseguindo e aguardando pista livre, 729. E antes informe a velocidade indicada. Whisky Yankee Uniforme reduza para 200 mais. Zero, decolou 43, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, azul 4065, boa tarde. Webjet 5729, vento 140 graus, 9 nós, livre pouso 10. Livre pouso 10, Webjet 5729. 065. Azul 4065, contato radar, botar em nível de voo 360, saída da El. Trip 5241, após o pouso do Wendel Webjet, está autorizado a alinhar e manter pista 1 no 0. Rumo Nordeste.

1935, a sua transmissão está com um pouquinho de microfonia, senhorita. Ok, sim. O Oceaner 6327, cheque rádio. Oceaner 6321, né, torre, cheque rádio. Grato. Oi, Salvador, o Joker 01, estabilidade. Joker 01, continue a aproximação, tem livre pouso na pista 10, o vento 140 graus, 9 nós. Joker 01, trem vai estar travado. Bip secado. Joker 01. 00 CW. Sente alguma possibilidade da senhorita autorizar direto Montes Claros? Aguarde. Ideal para lá, 260. Whisky Anthony, uniforme reduza para aproximação, está me torrindo no noite desse momento. Whisky Anthony, uniforme, boa tarde, condição de aproximação, intenção de pouso, pista 10 ou no 7. Confirme? 107. Ok, copiado. Aguardando para modificar a regra de voo para prosseguir um circuito pela direita para o final da 107. Ok, então modificar os 49, o Ski Yankee Uniforme, reporte para girar base, ok? Para a final da 1-7. Estaremos girando base, 327, a linha mantém pistão no zero. Sente que o Tango Romeu mantém as condições visuais 1500, pede a passagem através de Paris. Alô, ao 50 esquerda, prossegue na hotel até o pátio militar. Atenção, seu livre à direita e após chama 1211, ok? Para prosseguir. E confirmando, o senhor vai prosseguir para o pátio militar? Então, mantenha a minha escuta. Vai prosseguir direita, alfa, me chame na delta para o cruzamento. Ocinair 6327, livre decolagem, infecção 10, vento no 40 graus, 9 nós. Copiado, após aeronave da companhia, ali mantém na 10. Aí na base para final, trem baixo checado, isso que é uniforme. Livre pouso 17, vento no 40 graus, 8 nós, isso que é uniforme. Sul 4065, chame Recife, no 25 decimal 4, correção decimal 1, ou no 33 decimal 25. 251, 3325, azul 4065, boa tarde. Ocinair 6327, decolou 52, controle 199, decimal 35. 1935, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Ocinair 6327, no perfil do Adael. Ocinair 6327, contato radar, suba para nível de voo 240, saída da El. 240, saída da El, 6327. Pode prosseguir, desça para 3 mil pés, que negar no 0, no 2... 3 mil, confirma, que negar? 1 no 0, no 2, passaria 2231. Boa tarde, escuta até o corte. Ocinair 6321, forma o vento no 50 graus, 9 nós, tem livre decolagem, pista 10. No 649, observa a rolagem do Airbus Ocinair, após ali, mantém na 10. Oscar Vitor, uniforme no pátio 5, está livre de acionamento, some para o táxi. Salvador, o Papatango, Romeu Papatango, solicita descida para 1 mil pés, mantendo esse setor. Autorizado no meu pés, General na 012, Romeu Papatango. Autorizado, descida no meu pés, Romeu Papatango. Controle Leão Chané 6321, no decolou, está cruzando 1400, não fez conta. O Chané 6321, contato radar, suba para nível de voo 320, sai da Arbor. 320, Arbor, 6321. 6321. Passeira 2231, mantenha 3 mil pés, informa o tráfego 11 horas às 7 milhas, como Nordeste, mantendo 1500 pés. Passeira 2231, desce para 2 mil pés, que negar no 012, autorizado sinal LS, já passa estabilizado. 2012, pode estabilizar, 2231. Léo 79, livre da Ecoase 10. Ecoase, pode mais passar. Salvador, boa 3, boa espera pronta. 355, boa tarde, ali, mantém 10. A bordo, copiado Serra Kilo Índia. No pátio 5, está autorizado o táxi, me chame para ingresso na pista 107. É parte da rotatória, Kilo Tango Romeu. Música Vitor Uniforme, no pátio 5, irá observar a aeronave do Serra Kilo Índia. Segue a mesma, me chame para o cruzamento da pista 1735. Frequência livre, meu ótica Bravo. Bravo. No 649, decolou ao 57 com controle em 119, decimal 35. Obrigado, pessoal, muito obrigado, 648. Em 118, decimal 6. 6321, Paguai, Alefa. Está autorizado o ingresso, chame cabeceira 107, alinhado e pronto. Vou no 649, contato radar, se botar o nível de voo 240, saída da El. Da El, perfil, mantendo no perfil, saindo para 240, 648. 6321 da Ocean, pode voar, Alefa. Negativo, você não é 6321, conta o perfil da carta. Perfil, 6321. Trezona 55, vento nos 50 graus 8 nós, livre de voase 10. Quebec, Mike e Lima, e na Lima irá chamar o solo em 1211 para prosseguir. Olha aqui no torre no noite do sinal meia quilo São Camilo. Quilo Tango Romeo, prossegue sinal da 107, chame 3 milhas fora. Taredo 2231 no livre pouso 10, vento nos 50 graus 9 nós. Pouso 10, passarei 2231. Santrista no 55, decolou 59, controlou 19, decimal 35. 11935, tá? 3155. Trip 5241, Sami Recife, ano 2000, decimal 0. Controle Salvador, tá? 3155, passando 1800 pés. Subindo ao 340, Nadael. Tá 3155, contato radar, suba para o nível de voo 340, saída da El. Sobe ao 34, subida da El, pode voar a posição da El agora? Negativo, tá 3155, cumpre o perfil da carta. Copiado. Confirme. Poxa, né, 327 com o final 2-0. Oceané 6327, vou na proa de Léo, chame Recife em 125 decimal 1, 133 decimal 2. 351, 3325, vou na proa de Léo, Oceané 63. Oceané 6321, autorizado direto ao CIPRO. Trip 5627, além mantém o 10. Passarei do 2231, solo 01, no direita 121, no decimal 1. Decimal 0. Comeu só passando, ingresso no corredor interlato, que passa na rotatória. Visão 30649. O Sierra Kilo Índia, informa o vento 140 graus, 9 nós, sem livre decolagem, pista 107. Chega, Ronaldo Bravo. Ronaldo Bravo decolou de grupo do Lupita, vai com flor de Costa Azul, vai manter a 507, 4 a bordo. Autorizado a presente, cruzamento direto Costa Azul, Ronaldo Bravo. Autorizado, Ronaldo Bravo, reporte visual com local de pouso. Bravo. Bona 075, desce para nível de voo 050, chegada a Mari. Avistado, Kilo Tango Romeu tem livre pouso 17, vento 150 graus, 9 nós. Livre pouso 17, Romeu. Sierra Kilo Índia, decolou 03, controle 119, decimal 35. 1935, Sierra Kilo Índia. Gol no 649, Sami Recife, no 25 decimal 1 ou no 33 decimal 25. Não compreendeu, foi intercortado no 649. Gol no 649, Sami Recife, em 125 decimal 1 ou no 33 decimal 25. Entendi. Recife, 125, 1, 325, no 649. Gol 1755. Desça para nível de voo 070, chegada bom. Bono 775, a sua identificação. Se apenas para informação, ultrapassou o ponto espera. Está autorizado a linha em manter pista 1-0. Serra Kilo Índia, Serra Kilo Índia. Contato radar, pelo para nível de voo 400, saída da EL. 400, na saída da EL. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5627. Trip 5627, contato radar, pelo para nível de voo 190, saída PUCA. 190, perfil da PUCA, 5627. Goma 075, desço para nível de voo 070, via chegada a Mari. Via chegada a Mari. 3145, atire 50. 3145, após pelo, desço para 3000, correção 2000 pés, que negar no 013, autorizado sinal leste, aporte estabilizado. Vai fazer 50 e desce apenas após pelo. Goma 755, desço para nível de voo 050. Direita e não escuta até o corte. Então 3155, chame Recife no 25 decimal 1, 133 decimal 25. 251 e 133, confirmando. 133 25, então 3155. 251 e 133 25, então 31. Bona 075, desce para nível de voo 060. 060, 1075. Controle Salvador, o Romeu Papatango ingressando em Interlagos, entrou na rotatória. Repasse na rotatória, Romeu Papatão. Decolou 07, chama o controle 19, decimal 35. 19, 35, boa tarde. Controle, boa tarde, Papatango, Oscar Vitor, uniforme. Oscar Vitor, uniforme, contato radar, para nível de voo 430, sair da árvore. Para o 430, sair da árvore, Oscar Vitor, uniforme. Bono 755, está na velocidade indicada. 752609, a redução agora para 24. Tem condições de manter? Tem condições de manter? Vai manter, 240. Mantenha, gol no 755. Ah, 750. Confirmado, outro gol, 755, 14. Confirme.